Soul Life, pra falar de amor. Tedeão, deixa com nós. Você é dama fia, sai fora dessa. Essas conversas besta que destrói a relação. Não paga de ciúme porque é mó vacilação. Seu preto é verdadeiro, é o jogo do amor. Prometo beijos e carícias, eu te dou. Não fica dando ouvido pros bicos de esquina que atrasa a nossa relação e a nossa vida. Eu corro pelo certo, aqui traduzo o que eu senti. Sempre tive um foco, te amar e te fazer feliz. Beijo na boca e um abraço é bom. Você é muito linda e seu perfume é o tom. Falar de amor é zica, eu sei que a gente briga. As cartas estão na mesa, cicatriz essas feridas, fia. Temos um jeito assim que ninguém entende. Só a gente mesmo entende, a ideia é quente. Sou persistente pelo amor e sei que eu quero. A vida é com você, me leva a sério. Por isso que eu rimo, palavras de amor. No plano mais perfeito você já me conquistou, amor. Te falei que o jogo era assim. Amor que você disse sim. Só que a saudade pra ela é tão ruim. Vê se me entende, compreende. Eu te falei que o jogo era assim. Foi por amor que você disse sim. Só que a saudade pra ela é tão ruim. Vê se me entende, compreende. Vai, senta aqui com calma, me escuta. Você não teve culpa, sério, a culpa não foi sua. Talvez eu quis demais um dia pra te fazer sorrir. Imaginei que fosse bem melhor assim. Aonde cê vai, quantas vezes cê falou. Eu sei quantas vezes eu nem te liguei, amor. Pra falar que eu tava bem, que eu tava na missão. Que eu tava lá no show pra sonhar e como é bom. Calma, calma, não se precipita. Não vai dar ouvido às fofoca e às amigas. A nossa confiança sempre foi um chão seguro. Faltou foi confiar e dar valor nesse bagulho. Eu tô errado, né? Eu sei, sempre voltar. Agora cê procura até B.O. no celular. Eu sei que eu não sou santo, mas eu não vou mentir. Você representa muito mais pra mim. Tudo que eu desejo é te fazer feliz. Mesmo cê não acreditando, ouve aí. Eu te falei que o jogo era assim. Foi por amor que você disse sim. Só que a saudade pra ela é tão ruim. Vê se me entende, compreende. Eu te falei que o jogo era assim. Foi por amor que você disse sim. Só que a saudade pra ela é tão ruim. Vê se me entende, compreende. Eu te falei que o jogo era assim. Foi por amor que você disse sim. Só que a saudade pra ela é tão ruim. Saudade pra ela é tão ruim. Vê se me entende, compreende. Eu te falei que o jogo era assim. Foi por amor que você disse sim. Só que a saudade pra ela é tão ruim. Vê se me entende, compreende. Oh, oh, oh. Eu te falei. Era assim.